Gente, boa noite. Semana passada nós vimos o primeiro elemento de como você faz mudanças na sua vida. E o primeiro elemento é visão, ou seja, você precisa ver primeiro. Você precisa ter uma visão primeiro, antes de experimentar. Hoje nós vamos ver o segundo elemento, que é você precisa crer. Você precisa olhar para as coisas com olhos de fé, não com olhos de medo, mas você precisa crer. Alvos são extremamente importantes na vida. Inclusive, há cinco razões que eu quero rapidamente abordar com vocês, aí no seu esboço. A primeira razão pela qual alvo é tão importante é que é uma disciplina espiritual. Alvo, estabelecer alvos, é uma disciplina espiritual. Da mesma maneira como orar, jejuar, ter um momento a sós com Deus, meditar. Alvo também é uma disciplina espiritual, porque alvo é um ato de mordomia. Através de um alvo, você diz para Deus: Deus, aqui está o melhor que eu quero fazer para ti. Alvo pode ser um ato de adoração. Você diz assim para Deus: Deus, eu desejo dar o melhor da minha vida, eu desejo tornar o melhor baseado naquilo que o Senhor me entregou. Gente, há três tipos de pessoas no mundo. Há aqueles que fazem as coisas acontecer, há aqueles que veem as coisas acontecer e há aqueles que não têm a menor ideia do que está acontecendo. Mas, na verdade, eu acho que há um quarto tipo também. Há aqueles que não fazem nada por si mesmos e ainda criticam aqueles que fazem. Esses são os piores. Uma das razões pelas quais você precisa ter alvo, baseado nisso que a gente está vendo aqui, é que Deus é um Deus que trabalha de acordo com alvos. Deus estabeleceu alvos pré-determinados. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 10, diz assim: esse plano, ou seja, o plano de Deus, está falando aqui, é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe na terra. Circule a palavra planos. Algumas pessoas dizem assim: ah, eu não vou fazer planos, eu vou depender inteiramente de Deus. Gente, isso não é espiritual, algo espiritual. Isso é estupidez. Porque Deus trabalha de acordo com o plano. E sendo que Deus planeja, Ele quer que você aprenda a planejar também. A segunda coisa importante, ou melhor, a segunda razão pela qual Deus estabelecer alvos, é que alvos concentram minha energia. Alvos concentram minha energia. Quando a energia é mais concentrada, ela tem poder. Por exemplo, o laser nada mais é do que o foco de luz concentrado. Era assim que o apóstolo Paulo vivia a vida dele. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 9:26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Ele está dizendo: eu não fico correndo sem direção, como quem estivesse simplesmente correndo em círculos. Para ser honesto com vocês, muitas vezes eu tenho a impressão que a maior parte dos brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos estão stuck. Ou seja, estão em círculo. É como se a vida estivesse no hold. Ou seja, você está preso por uma situação que escapa ao seu controle, você fica limitado dentro do seu sonho. É como se a sua vida estivesse naquele pattern, naquele padrão de hold, que você fica esperando. Você está esperando algo acontecer que vai mudar tudo. Como seu pastor, eu gostaria de ver você se movendo na direção do seu alvo, independente do que esteja segurando você. Por quê? Porque você não tem tempo para fazer tudo na vida. E a coisa mais legal é que Deus não espera que você faça tudo na vida. Eu e você temos uma quantidade limitada de tempo. Aquilo que a nossa cultura acha que é importante hoje, não vai valer nada daqui a 2 semanas, 3 semanas. Nós temos que aprender a diferença entre o urgente e o importante. O problema é que o que é importante é sempre negligenciado. O que é urgente acaba ganhando prioridade. Por exemplo, é importante eu ter um momento a sós com Deus. Mas a urgência da tarefa do dia empurra isso para uma outra hora. É importante eu ter tempo com a minha família. Mas a urgência de determinadas chamadas, de determinadas obrigações, me fazem adiar esse tempo de qualidade com a minha família. Efésios capítulo 5, versículo 16, diz assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que está dizendo aqui é o seguinte, não perca o seu tempo com aquilo que não é importante. Você precisa aprender a diferença entre pressão e prioridade. São duas coisas diferentes. Tem que aprender a diferença entre atividade e realização. Às vezes você tem muita atividade, pouca realização. Entre produção e reprodução. Às vezes, simplesmente você não está produzindo nada, está simplesmente reproduzindo. Terceira razão pela qual alvo é importante, alvos expandem a minha fé. Por quê? Alvos são declarações de fé. O que você está dizendo é, você está afirmando a sua confiança em Deus. É como se você estivesse dizendo, eu creio que Deus vai me ajudar a alcançar isto até o fim do ano ou até essa data. A maior parte das pessoas tem sonhos. Mas nada acontece até a hora que você acorda do sonho, ou melhor, do sono, e começa a trabalhar. Alvos, na verdade, são sonhos com data marcada para serem realizados, com datas para realização. Por que Deus deseja que você tenha alvo? Porque alvo expande a sua fé. O que aconteceria se Jesus respondesse às suas orações como ele respondeu às orações dos dois cegos e mudos? Em Mateus capítulo 9, versículo 29, eu só coloquei o que Jesus disse para eles, mas Jesus disse, que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Imagine se Jesus respondesse a sua oração, olha, que aconteça com você como é a sua fé. Que seja feito com você, que seja garantido a você, ou que seja entregue a você, de acordo com a fé que você tem. Será que aconteceria alguma coisa? Você nunca terá confiado em Deus até que você dependa totalmente dele, porque você está fazendo algo impossível de ser feito com o poder da carne. Se eu estabeleço um alvo que eu posso realizar com as minhas próprias forças, com as minhas habilidades, com os meus talentos, com a minha inteligência, na verdade eu não preciso de fé. Você só tem realmente fé a partir do momento em que o seu alvo tem tudo para fracassar, a não ser que Deus venha correndo para ser seu fiador, a não ser que Deus venha correndo para ajudar você, para livrar você daquilo. Então, a Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 23, tudo que não provém de fé é pecado. Deixa eu perguntar uma coisa, quantos de vocês pecaram essa semana? Quantos pecaram bastante? Eu acho que todos nós podemos responder que sim. Por quê? Porque aqui está dizendo que nós precisamos de fé, porque aquilo que não vem de fé é pecado. Então a gente está pecando a beça durante a semana, sabe? Quando é que eu sei que eu realmente estou agindo pela fé? Quando eu estou arriscando, quando eu estou assumindo risco, quando eu estou tentando fazer aquilo que todo mundo fala assim, oh, não vai dar certo. É claro, eu vou abrir até um parênteses aqui. Às vezes a gente faz o que todo mundo diz que não vai dar certo, mas é um ato de estupidez, porque não vai dar certo mesmo. Ok? Mas às vezes as pessoas estão dizendo que não vai dar certo porque são pessimistas, mas nós temos o Deus, o fator Deus ao nosso lado. Nós estamos tentando alguma coisa que Deus colocou no nosso coração que vai dar certo, é diferente. Tá? São duas coisas completamente diferentes. Número 4. Alvos aperfeiçoam o meu caráter. Olha só, gente, o meu propósito em falar sobre esse assunto não é simplesmente você ter alvos grandes, maravilhosos e você conseguir coisas grandes. Eu ficarei muito feliz se isso acontecer na sua vida, mas eu estou mais interessado é no que acontece no processo de você buscar esses alvos para a sua vida. Porque nesse processo Deus está trabalhando, Deus vai amadurecer você. Pensa o seguinte, nenhuma das coisas que você realizar aqui na Terra como seu alvo, você vai poder levar para o céu com você. Ninguém nunca vai entrar no céu com uma fotografia de que foi ao Monte Everest. Ninguém nunca vai entrar no céu com um award porque tirou a melhor fotografia. Ninguém nunca vai entrar no céu com um documento, um troféu que foi o melhor vendedor, o melhor agente de marketing do mundo. Ninguém nunca vai entrar no céu dessa maneira. A única coisa que você vai levar para o céu é você mesmo. Por isso Deus está mais interessado em trabalhar o seu caráter do que naquilo que você faz. A questão de estabelecer alvo é que quando vem a dificuldade e você não desiste, Deus está trabalhando no seu caráter. É através dessa tensão, é através dessa luta, é através dessa batalha interior que você tem que Deus está trabalhando o seu caráter. Agora, se você não tem nenhum alvo na vida, Deus não tem nada com que ele possa trabalhar o seu caráter. A vida é uma escola de desenvolvimento de caráter. É uma preparação para a eternidade. Então, Deus está trabalhando no seu caráter enquanto você está perseguindo os seus alvos. O apóstolo Paulo dizia, em Filipenses 4:12, não que eu já tenha alcançado, ou seja, ele dizia, não cheguei lá ainda. Não que já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Qual era o alvo que ele perseguia, que ele prosseguia para alcançar? Qual é o alvo primário de Deus para a sua vida? Ouça bem. Não é fazer você feliz. Por quê? Porque desse lado da eternidade, você nunca vai ser inteiramente feliz. Não é fazer você se sentir confortável, porque você vai ter dificuldades na vida. Não é você se sentir seguro, esse não é o objetivo de Deus. Porque a insegurança vai bater em algum momento. O alvo de Deus, o objetivo de Deus para a sua vida é fazer você responder as situações da vida, da mesma maneira como Jesus respondia. Como é que Jesus respondeu às dificuldades, aos sofrimentos, aos problemas? Como é que Jesus respondeu às críticas? Como é que Jesus lidava com os inimigos? Como é que Jesus amava as pessoas que não eram amáveis? Como é que Jesus perdoava? E a maneira como Jesus fazia estas coisas é o objetivo de Deus para você, para que você aprenda. A Bíblia diz em Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A medida da plenitude de Cristo significa ser como Ele, ser como Jesus Cristo. Infelizmente, gente, isso não é um processo automático, não é um processo fácil, não é um processo instantâneo, isso leva tempo, para dizer a verdade, leva a sua vida inteira. Como eu gostaria que tivesse uma pílula, um comprimido que você tomasse, eu tivesse acesso a esse comprimido e eu prescrevesse para você, e da noite para o dia você não ficaria mais ansioso absolutamente com coisa alguma. Você toma esse comprimido, agora você é paciente. Você ama a todos, nunca fica triste, nunca fica desanimado, nunca sente medo. Mas esse comprimido não existe. Porque Deus está trabalhando na sua vida e vai levar até o último dia da sua vida para que Ele aperfeiçoe o seu caráter. A quinta razão pela qual alvos são tão importantes é que alvos proporcionam-me esperança. Proporcionam-me esperança. Eu posso ficar sem comer vários dias. Eu posso ficar sem beber um dia ou dois. Eu posso ficar sem ar alguns minutos, talvez alguns segundos, né? Talvez não seja nem minutos, mas segundos. Mas eu não posso sobreviver nem um dia sem esperança. Certa vez foi feito um estudo entre os sobreviventes das atrocidades do Holocausto e descobriu-se que todas as pessoas que sobreviveram aos campos de concentração tinham uma coisa em comum. Elas tinham esperança no futuro. Elas tinham esse tipo de esperança. Gente, a vida é dura. A vida é injusta. Ela é cheia de perdas, de acidentes, de enfermidades, de desapontamentos. A única coisa que eu sei com certeza que vai acontecer é que todos nós vamos sofrer. Em algum momento da vida, nós vamos perder pessoas que amamos. Em algum momento da vida, nós vamos receber notícias de enfermidade. Em algum momento da vida, nós vamos receber notícias ruins. Isso é garantido. Mas a única coisa que vai nos manter movendo para a frente é a esperança. É a esperança. O alvo é como se fosse um imã que puxa a gente para frente, porque o alvo faz com que você tenha esperança de que o futuro vai ser melhor. Quando você não tem alvo, você fica desanimado com aqui agora. Sabe, Jó foi um cara que perdeu tudo na vida. Perdeu a mulher, perdeu... A mulher abandonou ele, né? Mas perdeu os filhos, perdeu os bens. E olha só o que ele disse em Jó 6,11. Que esperança posso ter? Se já não tenho forças, como posso ter paciência se não tenho futuro? Ele perdeu tudo. O que que você faz quando você atravessa o inferno? Ouça bem, você continua andando. Não para lá, não. Você não quer fazer um piquenique no inferno, quer? Então, continua andando. Eventualmente, você vai sair do inferno. Então, continua caminhando. Não para lá, ok? Se eu perguntasse para você, qual é o seu alvo para as suas finanças em 2012? Se você falasse, eu não tenho alvos. Ou vai continuar do jeito que está, ou vai piorar. Melhorar não vai. Qual é o seu alvo para o seu casamento em 2012? Ah, não sei, não tenho um alvo. Você acha que vai melhorar sem nenhum alvo? Não vai. Absolutamente, não, nada vai acontecer. Na verdade, quando você não tem alvo, você está dizendo, eu quero que as coisas continuem do mesmo jeito que estão. Rick Warren colocou um Twitter outro dia desse, que ele disse o seguinte, alvos a longo prazo evitam que você fique desanimado, desencorajado com os fracassos a curto prazo. Hoje eu estava lendo uma reportagem no LA Times, um negócio interessante. Um sujeito, ele estudava no MIT, lá em Massachusetts. Você viu do Dropbox? Então ele saiu para uma entrevista de trabalho e ele perdeu o pendrive, esqueceu em casa, não sei exatamente como é que foi. Ele ficou tão chateado com aquilo, que aquela experiência levou ele no caminho de volta, no trem. Ele falou assim, eu tenho que criar alguma coisa que eu vou ter acesso aos meus arquivos em qualquer lugar do mundo onde eu estiver, sem precisar carregar pendrive. E ali nasceu o Dropbox. Foi uma coisa tão interessante que ele colocou o alvo que ia fazer isso, a ponto de um dos obstáculos que ele enfrentou foi a Apple. Ele teve que hackear o sistema da Apple, entrar nos sistemas da Apple para conseguir descobrir como é que ele ia fazer, a ponto do Steve Jobs um dia chamar ele no escritório dele e falar assim, olha, eu quero dizer para você, que nós estamos desenvolvendo aqui na Apple algo que vai competir com a sua empresa. E nós vamos liquidar você. Para evitar isso, você pode vender a sua empresa para a gente. E ele falou assim, não estou interessado. Então, era um sujeito que tinha um alvo determinado. E quando veio a dificuldade, quando veio a situação, ele falou, não vou desanimar, eu vou continuar. E aí uma empresa que hoje é avaliada em 4 bilhões de dólares para um rapaz de 28 anos de idade. Tá? Leia o jornal de hoje que você vai ver. Bom, nem todo alvo é importante. Eu poderia dizer assim, olha, para 2012 eu tenho um alvo, eu não quero perder nenhum show na televisão. Pode ser um alvo, mas é importante? Não, não é. Será que eu posso ter a bênção de Deus para esse tipo de alvo? Não, sabe? Não. Deus não está interessado em me abençoar para assistir todos os shows de televisão em 2012. Quais são os tipos de alvo que Deus abençoa? Nas suas notas aí, seus bolsos. Primeiro, são alvos que glorificam a Deus. Alvos que glorificam a Deus. É claro, parece que eu estou dizendo algo óbvio aqui, né? 1 Coríntios 10, 13, ou melhor, 10, 31, diz assim, assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Gente, interessante que diz assim, quer vocês bebam, comam. Sabe de uma coisa? Quando eu vou num restaurante para comer, eu não fico pensando na glória de Deus, não. Eu fico pensando na comida. Normalmente, quando eu vou num restaurante, eu fico pensando na fome que eu estou. Eu fico pensando no cheiro maravilhoso que está vindo da cozinha. Eu fico pensando na maneira como a comida foi colocada no prato. Mas eu posso mudar isso se a minha atitude for uma atitude de gratidão a Deus e eu dizer, Deus, muito obrigado. Porque eu tenho dinheiro no bolso para sentar num restaurante para comer essa comida, enquanto muitos não têm nada que comer. E eu ali faço aquela oração, eu estou comendo para a glória de Deus. Eu posso, por exemplo, num dia à noite, depois do jantar, falar para a Marina assim, olha, hoje eu vou ajudar você a lavar a louça. Como é que isso vai ser para a glória de Deus? A partir do momento que eu começar a orar e a ter uma conversa interior com Deus, dizendo assim, Deus, muito obrigado porque nós temos pratos. E Deus, muito obrigado porque eles estão sujos, porque tem comida para botar no prato. Então, quando a minha atitude, eu tenho esse diálogo com Deus nas coisas que eu faço, eu estou fazendo para a glória de Deus. Isso se chama praticar a presença de Deus. Você pratica a presença de Deus nas coisas que você faz? Você tem esse diálogo mental com Deus em tudo que você faz? Alguém pede você para fazer um projeto, alguém pede você para fazer alguma coisa, você tem aquela conversa com Deus: Senhor, eu vou fazer para o Senhor aqui agora. Que isso seja para a tua glória, que isso traga louvores ao teu nome. Você tem essa conversa com Deus? Às vezes você pode pensar assim: ah, mas isso é tão idiota, né? Tendo esse tipo de conversa, não tem nada a ver, Deus está interessado em outras coisas. Fome lá na África, guerra lá no Afeganistão, eu vou ficar incomodando Deus com essas coisas? Não, Deus está sendo parte do seu dia a dia. Qual o tipo de alvo que Deus abençoa? É o alvo que você ama mais a Jesus como resultado dele. É o alvo que você se torna mais grato a Deus, que você tem um desejo de servir mais a Deus, que você se torna mais próximo dele, que você aumenta a sua confiança nele. Esse é o alvo que Deus quer abençoar na sua vida. 2 Coríntios 5,9 diz assim: porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo o nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Ou seja, nosso alvo principal é agradar a Deus onde quer que estejamos, ou aqui, ou no céu, ou em qualquer lugar. Número 2, alvos que têm a bênção de Deus são alvos motivados pelo amor. Isso é muito importante porque Deus está mais interessado no seu coração do que na sua ação. Deus está mais interessado na razão pela qual você faz as coisas do que nas coisas que você faz. É o que Deus interessa. A Bíblia diz em 1 Coríntios 16,14, façam tudo com amor. Por que isso é tão importante? Porque essa é a lição número 1 na vida. Esta é a razão pela qual Deus colocou você aqui nesse planeta. Jesus disse que o motivo principal, a lei principal é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, todas as forças, todo o entendimento e amar ao próximo como a si mesmo. Você precisa aprender a amar a Deus. Essa é a lição de vida. O nosso Deus é um Deus de amor. Ele quer que você seja como Ele. O amor é a força mais poderosa do universo. Deus quer que você aprenda a amar. Foi a razão pela qual Ele colocou você aqui. Então, o seu amor por Deus e o seu amor pelas pessoas. Por exemplo, você tem um alvo e o seu alvo é de estar em boa forma fisicamente. Você quer estar em boa forma não para estar sexy. O seu alvo é melhor que isso. O seu alvo é estar em boa forma fisicamente para oferecer a Deus um corpo saudável. Porque você ama a Deus. E Ele habita em você. O seu alvo é você ter longos anos de vida, porque você não quer trazer tristeza para a sua família de morrer prematuramente, porque você não cuidou da sua saúde. Essa tuberculose um dia acaba comigo, né? Mas eu estou com uma tosse triste, eu estou até com uma garrafa d'água aqui, mas não é tuberculose não, gente, estou de brincadeira. Okay? Deus ama você. Deus ama você e o seu amor deve ser um reflexo desse amor de Deus por você em tudo que você faz. A Bíblia diz em Romanos 5,8, mas assim Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, o maior amor que Deus poderia demonstrar por você foi a morte de Jesus na cruz. Como é que você não pode amá-lo de volta? Como eu disse, a nossa outra motivação é amor pelas pessoas. A Bíblia diz em 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Você estabelece alvos para amar mais as pessoas. E esse tipo de alvo Deus abençoa. Número 3, que tipo de alvo Deus abençoa? Alvos que cumprem o propósito de Deus para a minha vida ou para a sua vida. Os propósitos de Deus, gente, são eternos. Não são a curto prazo. Isso faz com que as coisas sejam muito diferentes. Você precisa estabelecer alvos que vão impactar o outro lado da eternidade. Alvos que vão impactar esse lado de cá não tem muito efeito, mas alvos que vão impactar a segunda parte. Então, se essa vida é uma preparação para a eternidade, então será que Você está pensando os seus alvos com a eternidade em mente? O que, que vai causar mais impacto na eternidade? Se isso for verdade, quando você pensar num alvo, você vai pensar, Deus, como é que esse alvo vai glorificar o teu nome? Como é que esse alvo vai impactar a vida de pessoas? Como é que esse alvo vai fazer a diferença nesse mundo? Porque um dia eu não vou estar mais aqui. Mas eu gostaria de fazer alguma coisa para que pessoas viessem te conhecer, para que pessoas viessem a estar no outro lado contigo. Esse alvo, Deus abençoa. A Bíblia diz em Romanos 6,13, não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente, circula essa palavra completamente, completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Infelizmente, a maior parte de nós, incluindo eu mesmo, nós nos entregamos parcialmente a Deus. E esse é o nosso problema. Deus não quer uma entrega parcial. Deus quer uma entrega completa da nossa vida. É uma rendição total. Gente, a vida é uma maratona. É uma corrida. Diz 1 Coríntios 9, versículo 26, diz assim, por isso corro direto para a linha de chegada. Em qualquer maratona, você não estabelece a linha de chegada, já está estabelecida. Você corre em direção a ela. Agora, a coisa mais importante é que na maratona, não importa como você começa. O importante é o quê? É como você termina. Deus está interessado na maneira como você termina a maratona e Deus quer que você termine da maneira certa. Quarta maneira, ou melhor, é que tipo de alvo Deus abençoa? Aqui está a quarta coisa. Alvos estabelecidos com fé. Estabelecidos com fé. Se você quer ter a bênção de Deus na sua vida, você precisa estabelecer alvos que são tão grandes que requerem fé de você. Se aquilo que você deseja fazer, se os seus alvos não requerem nenhuma fé, então não são alvos, são to-do list. Ok? É só você fazer e clicar ali. Não requer nenhuma fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. A única maneira que eu posso ter a bênção de Deus é se eu estabeleço algo que requer fé e com isso agrada a Deus. Se eu não agrada a Deus, como é que eu vou ter a bênção dele? Se não é necessário ter fé, eu não preciso de Deus. Por último, que tipo de alvo Deus abençoa? Número 5. Alvos alcançados somente pelo poder de Deus. Alvos alcançados somente pelo poder de Deus. Deus tem que entrar em cena. Como eu disse, Deus tem que vir ao seu socorro. Deus tem que ser o seu fiador. Deus tem que livrar você do sufoco. Ah, o Rogério colocou um vídeo interessante na internet, que eu acredito que todo mundo deveria assistir aquele vídeo, de um sujeito que colocou no coração o desejo de pular de uma montanha lá na Suíça. E lá mostra a preparação que ele fez. O que eu achei mais legal naquele vídeo foi a reação humana dele no final. É que ele tinha um compromisso de não sei quantos mil dólares, talvez até milhões, de fazer o programa. Imagina se ele falasse agora eu não vou fazer. Mas a humanidade dele se mostrou no final quando ele até ficou emocionado. Porque a vontade que ele teve era de desistir. Que ele falou uma coisa, achei legal ele dizendo assim, ele teve que aprender a pular de paraquedas de avião. Ele falou, olha, pular de avião é fácil porque você sente a proteção do vento. Agora, pular de um balão, de um hot air balloon, você pular de um balão, eles chamam de a dead air jump, né? Porque você não tem ar nenhum, ou seja, é igual o suicídio. Agora, quando ele pulou da ponte lá em Idaho, que é a maior ponte que tem aqui nos Estados Unidos, onde é permitido as pessoas pularem da ponte, é que ele sentiu que realmente a dificuldade que era. Mas quando ele chegou na montanha, lá na Suíça, e que ele viu o paredão, e ele falou assim, olha, tem que pular e eu tenho que me afastar desse paredão, porque se eu puxar o paraquedas antes, eu vou me ralar todo nesse paredão e a morte é garantida. Ele falou, olha, agora não tem jeito, eu tenho que pular daqui. E ele então... Ele, é claro, né, nesse contexto que ele fez, Ele pode até ter orado, né? Porque aparece ele lá no, no, numa salinha. Você lembra disso? Que ele, antes dele subir, ele parou, ele baixou a cabeça, fez o Tibo gesto, né? Entendeu? Né? Mas é, talvez ele estivesse até orando. Se ele não confiasse em Deus, talvez ele até estivesse dizendo assim: ah, é, eu estou pedindo a Deus. Hã? Que eu estou fazendo? Exatamente. Mas ele não ia falar isso porque o Discovery Channel ia tirar essa parte, né? Se ele fizesse isso. Nós temos que estabelecer alvos que são tão grandes que se não for por Deus, sabe? Não vai acontecer. Por exemplo, se você for no Amazon.com e você colocar self-help books, você vai ver que o Amazon.com vai te dar uma lista de 86 mil livros. Existem livros maravilhosos de self-help, de autoajuda, né? Existem livros que vão dizer assim: olha, não guarde rancores na vida, porque rancores tornam sua vida miserável. Você precisa aprender a se livrar de rancores, você precisa aprender a perdoar. Existem livros que vão dizer assim: olha, administre o seu tempo com sabedoria. Todos os livros vão dizer coisas boas, mas nenhum deles vai te mostrar como. Sabe por quê? Porque só esse livro aqui te diz como. Nenhum outro livro. Você só consegue fazer essas coisas pelo poder de Deus. Quando você fala assim: mas eu não posso perdoar. Aquela pessoa me fez muito mal. Você está certo, você não pode. Humanamente falando, é impossível perdoar. Mas você precisa do poder de Deus na sua vida para que você perdoe. Então você precisa de Deus. Livros que dizem: ah, não fique ansioso, a ansiedade corrói você por dentro. Como é que você aprende a não ficar ansioso? Não tem como, você tem de depender de Deus, do poder de Deus. Como é que você consegue o poder para fazer as coisas que são certas, para amar pessoas que não são amáveis, para ser ético, para ser honesto, para ser íntegro no meio de um mundo que existe tanta corrupção, tantas coisas erradas? Você depende do poder de Deus. Gente, força de vontade nunca vai levar ninguém a lugar algum. Porque se força de vontade levasse as pessoas lá, você já teria chegado. Eu já teria chegado. Mas força de vontade não faz isso. Nós precisamos de um poder sobrenatural, que é o poder de Deus. Eu quero terminar com esses três versos. Provérbios 16, 9 diz: a pessoa faz seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Se está na Bíblia que pessoas fazem seus planos, Deus quer que você faça seus planos. Esse verso, ele se encaixa direitinho com o que vem a seguir, que diz assim, Provérbios 21, 31: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Ou seja, o cavalo tem que se preparar. O cavalo tem que ser treinado para ir para a batalha. Quem viu aquele filme, War Horse? War Horse. Ninguém viu? A Marina viu, chorou o tempo todo, né? Mas o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem de Deus. Será que você reconhece que Deus tem a palavra final? Você está totalmente dependente dele? Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A questão é, gente, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça Ele, ou seja, veja Deus presente, veja a mão de Deus, convide Deus para ser parceiro com você naquela história, naquele empreendimento. Quero terminar perguntando: quais são os alvos que você vai estabelecer para esse ano? Não estou falando de alvo há 10 anos, né, de 5 anos, para esse ano. Essa folha que eu dei para vocês tem vários tipos de alvo. Isso aqui é apenas um exemplo. Ok? Mas qual é o seu alvo de crescimento espiritual para 2012? Qual é o alvo que você tem para a sua família? Você fala assim: ah, mas eu não sou casado. Mas tudo bem, você tem família no Brasil, não tem? Você tem algum alvo para eles? Ok? Qual é o seu alvo para o seu casamento? Qual é o seu alvo para as suas finanças? Qual é o seu alvo para a sua vida profissional? Qual é o seu alvo para o seu físico, para a sua saúde, para o seu relacionamento, seus amigos, pessoas com quem você lida? Para a sua mente, né, o seu alvo intelectual. Então eu gostaria que você fosse para casa e realmente levasse isso com muito carinho, fizesse isso porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Quando você começar a pensar em alvos de curto prazo, de um ano, Deus vai te dar a alegria de ver esses alvos serem alcançados. Eu acho que a coisa mais legal vai ser quando chegar no ano que vem, dia 31 de dezembro, você trouxer essa folha aqui para a gente e falar assim: ó, gente, eu não consegui tudo, mas esse alvo aqui fez uma grande diferença na minha vida. Deus me ajudou a alcançar isso aqui. Sabe? Mas se você levar para casa e perder esse papel, isso não vai fazer diferença nenhuma. Por isso, eu sei que você vai perder, eu te mandei um e-mail com a cópia do papel, que você pode imprimir e fazer. E fazer, né? Quantas vezes você quiser, tá bom? Mas, exato, então você pode aproveitar bastante e eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado com um alvo na sua vida. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos a nossa incapacidade de realizar sozinho ou sozinhos as coisas que o Senhor coloca no nosso coração. Às vezes nós somos tão limitados, Senhor, pelas dificuldades e pelas circunstâncias que fogem ao nosso controle, que nós dizemos: eu não tenho nenhum alvo. Eu estou esperando acontecer alguma coisa. Senhor, coloca no nosso coração a habilidade de ver aquilo que é impossível hoje como a realização de amanhã. Ajuda-nos, Senhor, a crer que o Senhor, pelo teu poder, já está trabalhando nas dificuldades, na remoção de barreiras para os alvos que temos para o futuro. Nós nem sabemos que elas surgirão, mas o Senhor já está trabalhando na solução delas. Ajuda-nos, Senhor, para que os nossos alvos sejam os teus alvos, sejam nascidos no teu coração antes do nosso e que possam trazer glória ao teu nome. No nome de Jesus nós oramos. Amém.